Aí, Cruel, na escuta. Fala, meu parceiro Hungria, o que que você manda? Tô sabendo que vai rolar um baile do Bonde Tesão hoje, irmão. Essa parada, tá a fim de formar com a gente? Passa aí mais tarde. Já é, tamo junto. Vai, tamo junto, vai, passa a marcha. Joga de lado, entra na praça. Tá tudo certo, depois passa lá. Liga pra mim, no celular. Tamo de carreta, de Gol GTI. Turbinado, aspirado, documento e chassi. O som nunca falta, dois cara preta. Seis mid base, quatro cornetas. E os DVD, sete polegada. Tem três internas e um no porta-mala. A noite promete, braço de fora. De cordão de prata, pulseira, argola. Os mano pira, as mina nem se fala. Eu tô de aerofólio, de roda cromada. Cheio de neon, de alto-falante. De vidro fumê no estilo flagrante. Então vai logo, não marca bobeira. Coloca a camisa, os brincos na orelha. Bota uma bermuda, arruma o cabelo. Bota os anel, se olha no espelho. Quando acabar me liga, pra cair no embalo. Cuidado aí parceiro, não chega atrasado. Hoje tá embaçado, hoje tá embaçado. Hoje tá embaçado. Se liga aí parceiro, os carros tunados. Eu já tô ligado, tenho minha malícia. Se liga aí parceiro, piloto da pista. Hungria e Cruel, ninguém segura, nem Nissan, nem Blaze, nem carro da viatura. No banco de trás, Bonde Tesão tirando onda. Tomando um refri, uma Fanta laranja. Aumenta a rotação, coloca pra queimar. É desse modelo, vamos acelerar. Eu acho melhor deixar pra amanhã. Olha ao seu redor, olha os carros do Detran. Até a polícia, parceiro, paga pau. Eu não dou mole pra civil, pra militar, pra federal. Aqui é piloto de fuga, demorou, vamos então. Se eles querem pegar a gente, tem que andar muito chão. Eles estão intimidando, ligou a sirene. Vamos dar fuga, se liga, não treme. Pega a pista nova, lá tem um retão. Cola no sentido de São Sebastião. Você já tá ligado, já avisou, eu sei. Vai pro Lago Sul, depois cortar no Parkway. Aí já ficou fácil, cê sabe o que fazer. Arruma tocaia pra se esconder. Tenho medo de altura, por isso joguei no chão. Meu carro tá sem mole e eu curtindo um batidão. Hoje tá embaçado, hoje tá embaçado. Hoje tá embaçado. Se liga aí parceiro, nos carros tunados. Hoje tá embaçado. Hoje tá embaçado. Hoje tá embaçado. Se liga aí parceiro, nos carros tunados.